amor. Hoje eu sonhei que a nossa aliança estava sendo abençoada por Deus. E então acordei e estou aqui pra te dizer, amo você. Deus me deu você pra cuidar e amar. Sempre vou te honrar, nunca vou te deixar, meu amor. Vai nos levar. E já não importa se uma lágrima rolar, se uma nuvem de tristeza pairar no ar. O seu ombro amigo vai me confortar, eu sei. Vai clarear a escuridão e o sol vai voltar, meu amor. O sol vai voltar.